Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Sou eu. Pois. Sou eu, não sou? É, o Carlos Bonaparte. Ah, pois. Então não sou eu. Ah. Pensei que era eu. É, pois. Eu acho que é mesmo. Agora vem uma pessoa imitar-nos. Olá, ouvintes. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. Escolhes tu ou... Escolho eu. Neste caso, escolhes tu. Sim, pois. Neste caso, escolho eu. A quinta emissão da segunda temporada. Eu sou o Nuno Miguel e o Carlos Bonaparte tem falado até agora, mais ou menos. É verdade. Estamos com uma média de uma edição por mês. Está bom, até agora. Começamos em maio. Não, mas estamos com uma média de, uma edição por mês. Isto está um bocadinho desfasado, porque não é bem assim. Não é? Nós fizemos uma edição em maio e depois quatro entre agosto e setembro. Está desfasado, é. Mas já conseguimos a média de uma edição por mês. Já não é mau. Sim. Podia ser pior, podíamos estar com uma edição de dois meses. Mas pronto. Bom, os cãezinhos gostam muito de entrar aqui na intervenção, mas enfim. Bom, cá estamos então para mais um programa. Hoje sou eu que vou escolher três músicas. Acho que não preciso explicar a dinâmica, os ouvintes já conhecem, mas muito sucintamente, três músicas com uma história, escolho eu, e o Nuno responde, não com base na história, mas com base no estilo musical. E, portanto, tenho que saber previamente as músicas que eu escolho. No caso de ser o Nuno a escolher, é preciso o mesmo processo, mas ao contrário. Escolho o Nuno, as três músicas, com uma história, e eu respondo às três músicas baseadas no estilo. E, claro, também complementando com a minha própria história da minha escolha. Nesta semana, como é a prioridade do Carlos, é ele que escolhe. Eu sei que músicas é que ele vai trazer, mas ele não sabe que músicas é que eu vou escolher. E atenção, eu também sei que músicas é que vou escolher, o que nem sempre acontece. Não, qual é a tua prioridade? Ah, pois tem que ser. Aí tem que ser. Aí tem que ser. Pronto. Ora bem, vamos para três escolhas, quer dizer, uma cada vez. Vamos para uma escolha muito, muito, digamos assim, interessante para mim. No fundo, as três têm a sua história, mas eu vou começar por esta, que é de Zezé Di Camargo e Luciano, e que se chama É o Amor. Eu tenho esta música num best-of, mas isto é de um álbum, não sei de que ano é que será isto, mas eu escolhi esta música porque... Primeiro, eu acho que esta música é cantada... Aliás, acho que esta é das músicas mais bonitas que eu já ouvi até hoje. É por vários motivos. Pode pensar que ok, é o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Esta é mais uma música sertaneja de amor. Só que eu não vou por aí. Eu vou pela forma como ela é cantada e por toda a orquestração... As flautas, a guitarra elétrica, mas a guitarra elétrica muito, muito soft ali, é uma coisa... Muito soft, ou seja, não é uma guitarra elétrica agressiva, é uma guitarra elétrica... Enfim, é isso mesmo, um som muito doce, é a expressão certa. E depois, pelo que parece, desespero, às vezes alegria, às vezes desespero com que a música é cantada... E eu lembro-me que quando me mostraram, no caso, um CD com aquela música, em 2003, mas isto é mais antigo, e eu fiquei a ouvir aquela música, e eu ainda ouvi o resto das músicas, mas já não consegui prestar grande atenção, porque aquela música ofuscou completamente. Para mim era a grande música da CD, é a grande música da dupla. E depois também tenho aqui a situação de ser também... mais tarde fui ouvindo outras músicas desta dupla e eles realmente têm músicas lindíssimas e muito interpretadas com muita alma. Foi uma... uma escolha também baseada na minha adolescência, já pré-adultismo, digamos assim. E traz-me sempre essa recordação de quando, por exemplo, eu ainda via cores, que é uma coisa que atualmente já não vejo, quando eu ainda via cores e quando aquela coisa fantástica, bom, para mim, sei lá, para mim 3 da manhã já era muito tarde. Mas sabes uma coisa que eu experienciava muito curiosa nessa altura, Nuno? É que para mim 3 da manhã era muito tarde, mas 4 da manhã era muito cedo. Como é que isso funciona? Eu ou me deitava às 3 da manhã ou fazia direta. Porque a partir do momento que chegasse às 4, 4 e 10 da manhã, eu começava a sentir aquela coisa de não sei explicar do dia que está quase a amanhecer. E isso mexia com a minha energia, mexia comigo. Ou seja, eu dormia tinha que ser às 3, 3 e meia no máximo. Isto às fins de semana. Mas à semana ainda só dormia até às. Eu só ficava acordado até às 11 da noite. Às 11 da noite, vá. 2004, enfim, às vezes, 11 e meia, meio menos um quarto, eu já ia dormir. Certo? Mas até ao meu 11º ano era praticamente sempre até às 11. Mais para o fim até às 11 e um quarto, 11 e 10. Mas às 11. Às 11 menos um quarto já me estavam a mandar para a cama. E bom, eu já tinha 18 anos nessa altura. 17 anos, em 2003, tinha 17 anos. Portanto. Já não era propriamente uma criança, já era quase um pré-adulto. E era isto. E eu chegava, por exemplo, para mim, eu não sei se lembras, eu tenho dito aqui uma vez que, para mim, naquele tempo, em que 1 da manhã era muito tarde. Sim. Pronto, eu aqui já não tinha bem essa noção. Porque para mim, bem, 1 da manhã sim era tarde. Mas já era algo, era mágico, mas já era algo, tipo, se eu fosse para a cama à 1 da manhã, já não era algo assim tão. Agora sim, 3 da manhã já era tarde. Hoje já não existe, essa fronteira já não existe para mim. Para mim, a hora de ir para a cama é a hora de ir para a cama, não tenho hora propriamente dita. Se for 4 da manhã é 4, se for 5 é 5, se for meio-dia também é noite. Já não tenho nada, isso do ser e de estar já não existe. E esta música marca um bocadinho essa passagem de tempo. Porque é a primeira música de amor que eu me lembro de ter ouvido e ter entendido o que é que aquilo significava. Será uma música cheia de significado para mim. Não sei, o ano da fundação desta instituição musical, por acaso. Não, instituição, a música mesmo. Não sei de que ano é. Se quiseres, eu investigo. Investiga, investiga, pode dizer. Não, não é preciso. Podes Então, investigar. iremos à primeira canção vinda do Brasil, trazida por. Zezé de Camargo e Luciano. E o título é. É o amor. Orquestração de Zezé Krasman. Zezé Krasman é bonito já agora. Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar, sem você tudo é saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor. mexe com minha cabeça e me deixa assim. E faz eu pensar em você e esquecer de mim. E faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração e derrubou a base forte da minha paixão. E fez eu entender que a vida é nada sem você. Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar. Mas que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração. É o amor que nos une. Ora, na minha resposta também vou escolher uma música também de brasileiros, também cantada em português do Brasil e dentro do... Temos aqui uma mistura de sertanejo e música romântica. Serve? Isto nem é bem romântica a que eu vou escolher. Mas a dupla em causa, isto citando em poema, eu vou dizer. Eu caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua, deitei no banco da praça tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. No sonho você veio provocante, me deu um beijo doce e me abraçou. E bem na hora H do ponto alto do amor, já era o dia, o guarda me acordou. O Bruno Marrone, que são da Goiânia, Goiânia, disse bem, acho que sim. Já andam aí há 30 e quase 33 anos. Eles andam aí a cantar, não andam? Creio que sim. Andam. Quer dizer, não sei, porque a uma altura que o Marrone foi preso, o que é que é? Conduzir em excesso de velocidade, mas sim, canta. O Bruno, que na verdade chama-se Vinícius Félix de Miranda, nada de Bruno no nome. O Marrone, que se chama José Roberto Ferreira, também nada de Marrone no nome, mas não interessa. Então, entre a sua discografia... Sabes porquê que se chamam Bruno e Marrone? Não, mas vais dizer. É uma espécie de brown e marrom. Digamos castanho que é uma... e marrom é... Não, brown é castanho, marrom é o quê? É, uma... é tipo castanho também. Ah, brown e marrom. Pois, está bem. Bem, parece que... Logo no seu primeiro álbum de estúdio, oficializado em CD, cassete e LP em 1994, a faixa de abertura intitula-se, Dormi na Praça. E meia dúzia de anos depois, quando foi lançada uma versão ao vivo de um, em DVD, acho eu, acho que havia DVD em 2000, já havia Carlos Bonaparte, devia haver, bom, não sei. Meia dúzia de anos depois é que esta música quase explodiu em termos de popularidade, chegou aqui a Portugal, e esta música faz-me lembrar uma dupla, não de cantores, bem, eles também cantavam, ele pior do que ela, mas um casal, que era mesmo casal, agora já não, que eu conheci de meus tempos teatrais, em que eu não era idolatrava, mas eu senti-me bem era com aquela gente, e ele, no seu carro Rover, estava constantemente a ouvir esta música. Eu tanto ouvir, fui interiorizando e praticamente decorei Não a letra toda, mas sabia perfeitamente a música e eu gostava de ouvir aqui um. E se aguarda, não sou vagabundo, não sou delinquente. Eu gostava daquelas rimas, daquela música, na minha praça. Passados esses anos, eu fico a pensar como é que eu gostava disto. Portanto, esta música acaba por ser um. Não vai ser a única a passar neste contexto, neste programa. Ou seja, uma música em que nós recordamos o que gostávamos, neste caso há 17 anos, talvez. E hoje ouvimos a mesma música, não foi a música que teve alterações, fomos nós. E os nossos gostos, as nossas prioridades, os nossos conceitos, neste caso musicais e até de sociedade e de gostos e tal, alterou-se. E eu hoje ouço esta música, e agora vou ouvir outra vez, vai passar aqui no programa, mas fico a pensar, eu na altura gostava mesmo, e depois fico a ponderar, será que era para uma companhia, ou seja, como eu gostava das pessoas, a pessoa que ouvia isto, eu ia atrás dela e pronto, passava também a gostar disto, mesmo sem ter consciência disso. É por osmose, é assim que se chama. É quantas? É por osmose. Não, eu conheço mais é por Gaia, por Viana, agora por Vila do Conde, mas pela osmose não estou a ver o caminho. É A28? Não, é A44. Não entendi muito bem o que tu disseste. Não, osmose é o processo em que umas pessoas gostam de coisas ou adotam expressões ou passam a comer com frequência coisas que outros comem porque são a sua companhia frequente. Ah, bem. Bom, é por osmose ou é por outro sítio qualquer. A verdade é que este dormir na praça associo a esses tempos em que quer a música, quer a pessoa. Agora fico a pensar como é que eu gostava daquelas. Mas pronto. Agora escutaremos então Bruno e Marrone, Brownie Marrone, que nada tem nem de Bruno nem de Marrone no seu nome, de 1994. Vamos. Tenho uma dúvida. Faz favor. Quando te dizes que andam na estrada há quase 33 anos, o que tu queres dizer é que eles surgiram em 84, é isso? 5. Ah. É o que está aqui nas internets, não confio em tudo o que vem aqui. Mas sim, diz sim, que sim, é, sim. Aqui diz 85. É estranho portanto, terem surgido em 85 e só 9 anos depois terem gravado um disco. Olha, meu filho, são vicissitudes na vida e por Osmarone. Como é que é? Osmose, paizinho. Por osmose? É isso. Sim. E então não vamos ouvir a música de 1994, porque se eu associo isto a alguém, e eu estou a falar de alguém com quem me dava muito bem em 2001, com a certeza que estamos a falar da versão ao vivo. Ah, e outra coisa, é que eu andava naquele carro daquele casal, e ele metia isto no seu CD, porque e na altura ter um leitor de CDs no carro, oi. Era um luxo. Finesse. Hoje qualquer besta tem, até eu. Mas não, altura... hoje já nem há CDs por norma, porque o problema que vem é com as pens ou... Já não há leitores de CDs muitas vezes. Não sei, o carro em que eu ando, que não é assim tão antigo, até recente, vem lá um leitor até de 6 CDs. Dá para pôr 6 CDs lá. Depende. É, agora, se falares de carro feitos agora e este ano, no ano passado, isso é provável que já não venham com leitores de CDs. Acho mal. Deviam vir, inclusive, com leitor de vinil. E de vinil? Era preciso um espaço extra para a situação. Mas cá coitado do disco. Mas respondendo à tua desconfiança, diz também as internets que o Bruno Marrone andaram quase uma década, quase 10 anos, somente em bares. Até que em 94 gravaram o seu primeiro LP. Ah, mas acontece, isso em bares, acontece, isso sim, também há muita gente que anda em bares e não se chama Bruno Marrone. Não percebi. Há muita gente que anda para ir em bares, não é? Quase uma década e não faz nada da vida. E, no entanto, não se chama Brunos nem Marrones. Continuo sem entender, mas é uma situação a ponderar. Prosmatose, uma coisa assim do estilo. É prosmarose, pois. Bom, Bruno Marrone, Dormi na Praça, versão ao vivo, 2000. E... Vou tentar aqui confirmar. Deve ser o Bruno e Marrone acústico, o álbum em que esta música apareceu. Até posso confirmar se a faixa número 8, Dormi na Praça, este concerto do Bruno e Marrone, lançado em 2000. Está bem? Está bem. Pronto. Então, adeus. Caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua. Deitei no banco da praça, adormeci e sonhei com você. O sonho você vem provocante, deu um beijo doce e me abraçou. Bem na hora H, com o ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe. Vocês me dá beleza. Sonho você vem provocante, me deu um beijo doce, me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, sou delinquente, sou caracente, eu dormi na praça. Lindo assim. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar. Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao novo programa da Antena Web. Ideias do passado, com a apresentação de... Ninguém quer essa porra, já levou uma 7 segundos só para esta brincadeira. Já não vou conseguir bater o recorde. Tem que ser 8 minutos para manter a média deste programa, das duas intervenções anteriores. Ora, siga. Ora bem. E até porque tenho ali um... Nós daqui a pouco vamos para o intervalo e eu tenho ali um batido de groselha com leite com groselha à minha espera, portanto... Não posso tomar muito tempo, porque senão depois o chefe, que é o Lost, bebe. E eu não quero. Bom, próxima música, que incrivelmente nunca passou nos Coros do Escolho Eu. Como é que uma música tão conhecida nunca passou nos Coros do Escolho Eu? Há tanta música muito conhecida que chegou aos tops em muitos países que não passaram cá. Está bem, mas esta é top. É um ex-libris da música internacional. É verdade. Da por cima de um senhor internacional que já foi ministro do turismo no Senegal. É verdade. É mesmo verdade, não estou a inventar. Eu sei. Foi ministro no Senegal. Continuando. Bom, esta música, a música que nós ouvimos é do Ilsondor, acho que é assim que se diz. Ilsondor, acho eu. E de uma cantora chamada Nené Cherry. Eles têm uma música chamada 7 Seconds. Bem, esta música é um ícone dos anos 90. Mas é que é mesmo um ícone dos anos 90. É esta, é a música do Zé Bosco, também, mas mais até do que essa, porque essa foi muito conhecida na altura, mas depois fiquei um bocado no esquecimento. Mas mais ainda, Return to Innocence, dos Enigma. Esta música faz parte desse lote, se calhar, de 10 músicas que caracterizam na perfeição a década de 1990. O videoclipe, não sei se tens ideia, aquilo é gravado numa praia ou quê? Não. Era assim a preto e branco e nas ruas e era com o muro atrás. Era muito branco. Mas praia não me lembro. Tinha muito branco. Não, eu perguntei por causa de... Porque tinha muito branco. O videoclipe tinha muito branco. E eu gostava do videoclipe. Transmitia-me uma sensação de liberdade. Não sei se seria devido a essa ou não, mas é o que me transmite a mim. Aparecia muito a cara dos dois, da Nene Cherry e do Yusu. Pronto. E então... bom, escolhi esta música porquê? Por alguns motivos. Primeiro, porque esta música faz lembrar tantas coisas. E talvez consigo dizer isto em 5 minutos. Vai demorar um bocadinho mais. Primeira delas, faz lembrar os ditos anos 90, não é? Tal tempo em que deitar-me à 1 da manhã, que ainda era tarde, aliás, não deitava à 1 da manhã, era meio para a cama, ia sempre mais cedo. Depois, porque esta música não sei se é de 97, não quero assim de estilo. Não, 94. Ou 94, depois até mais antiga. Eu bem parecia, eu ia dizer 97 ou mais antiga até. Ela surgiu quase na altura do Return to Innocence, vai, com um ano de diferença, acho que até essa de 93. Foi eleita até a melhor canção de 1994 nos famosos MTV Europe Music Awards. Pronto. E esta música para mim é extremamente mágica, ela é imortal, esta música para mim hoje é tão atual como era há 20 anos, ou 25, se quiser, 24 anos, se quisermos. Para mim é tão atual como nessa altura. É tão atual no sentido de não me transmite a sensação de antigo, transmite uma sensação de conforto, que transmitia na altura. Pronto. E basicamente é isso. Agora, essa música depois transmite-me também a minha infância, a minha adolescência. E é engraçado porque eu lembro-me de estar a estudar e a ouvir a rádio, que era assim que eu estudava, e basicamente estas músicas eram a minha companhia. Eu não sei, eu não sei se consegues, tu que lidaste com crianças ou com agora pessoas de sei lá, de 15 anos, 16, 20. Eu não sei que referências é que estas pessoas têm da adolescência. Que referências é que têm? Tipo, eu gostava desta música, eu gostava daquele artista. Porque... Agora já não sei dizer. Na atualidade. Eu fiquei a pensar, estas pessoas que nasceram bem em 96 já não têm referências. Muito poucas. Porque... Já não se fazia, quando digo já não se faz música como antigamente, não é por eu ser mais velho, não, é porque de facto não há referências. Não há referências, as vozes são muito parecidas, são quase todas iguais. Eles até podem começar a cantar uma música toda XPTO muito bonita no The Voice, muito trabalhada, depois vão lançar um disco e tudo, músicas, até uma banda que já cá não está, que é a Cristina Grimi, que tinha uma voz extraordinária. E depois lançou um disco perfeitamente banal. Enfim. Bom, mas esta música faz lembrar precisamente... Associo esta transição musical entre a década de 80 e a década de 2000. Ainda assim, 2000 não foi má. 2000, quer dizer, conseguiu ser má na segunda metade. Depois eu associo isto a uma coisa. Eu não sei se te lembras daqueles CDs... Que eram as melhores músicas dos melhores filmes. Sim. Os êxitos aqui. E depois aqui é que a maior parte era versões, não originais. Sim, também. Mas aquilo era, atenção, que aquilo era versões muito bem feitas. Muitas delas eram versões muito bem feitas. Há versões que eu gosto mais do que as versões originais. Acontece. What a feeling! Eu gosto muito mais da versão que eu tenho para aqui no CD do que da Iron Cara. Mas muito mais. Eu acho que a Iron Cara desafina muito. em relação à intérprete daquela que é uma versão. E é isto, é daquelas coisas. Eu associo esta música a tudo isto, a esses CDs, como se costuma dizer aqui, assim, charts, ou seja, versões não originais, mas feitas para serem parecidas com os originais. Eram músicas, isto foi em 2003, 2004, que eu tinha esses CDs. E faz-me lembrar depois também, claro, quando eu comecei a brincar às rádios, porque estes CDs eram muito mais baratos. Estes CDs na altura custavam tipo 3 euros numa festa, 2 euros numa festa, e eram CDs originais, só que era tudo com covers, então era assim. E pronto, tenho saudades. A ouvir esta música é confortável para mim, faz-me sentir vivo, não sei explicar. Pronto, e escolhi por estes motivos. 8 minutos e tal, estamos a manter a média. E o Sonador e Nana Sherry. Mas antes, vai haver intervalo, Carlos Bonaparte. Eu não tenho. Vai haver intervalo. Sim. Vai haver intervalo, com certeza. Mas faltou aí referir uma das coisas mais importantes desta música, particularidades, é que é cantada em 3 idiomas. O próprio e o Sonador canta em. Ele começa até, acho que, a música em Wolof. Wolof, que é um idioma que eu tenho ouvido muito por causa de um amigo em comum. Fala muito no Wolof, lá do Senegal. Em comum comigo, não em comum com o Wilson Dor. Pois, em comum. Wolof, francês, inglês. A Nana Sherry, claro que só canta. Claro, podia cantar muitas coisas, mas só canta inglês. E foi uma música que chegou ao topo de muitos países. Em Portugal. Sim, em Portugal também chegou a número 1 do... dos tops, dos charts, como estou sabes a dizer. Então lá vem do Senegal, o Senhor e o Sonador com a Nana Sherry para cantar 7 Seconds. Esta é a chamada Signature Song. E se calhar um One Hit Wonder, não? Que eu não me estou a lembrar do sucesso do Sonador. É, pois. Porque esta, eu não conheço mais, assim, eu conheço tem que o CD, mas não há assim mais nenhuma música mais conhecida, não há assim nenhuma música conhecida, digamos, nem do Yo Sonador, nem da Nana Sherry. Não sei se é Sherry, se é Sherry, acho que é Sherry. Sherry era se fosse em francês. E este é o artístico, é Sherry. Ela é sueca já agora, mas não interessa. E o Sonador Nana Sherry interpretam 7 Seconds Away. Não, sem o Away, é só o 7 Seconds. Que é o nome de uma série que estreou. Não ouvi Away, é verdade. É o nome de uma série que estreou este ano. Então teremos o intervalo aos 7 segundos. Les raisons qui nous poussent de changer tout.

Isto é História. Isto é Antena Web História. www.antenaweb.info/história. Arquivos sonoros e artigos escritos para consulta e aprendizagem. Antena Web História é isto e muito mais. www.antenaweb.info/história. Antena Web História. Vemos de onde vimos e sabemos para onde vamos. Diferente, mais organizado e com mais conteúdos. Entre em www.antenaweb.info e conheça o mundo Antena Web. Leia notícias, veja galerias de fotos e ouça programas de rádio associados à temática que mais lhe agrada. Faça downloads de software e música de forma legal. Isto é Antena Web. Nós estamos aqui. Intervalo, já reabastecemos o nosso aparelho digestivo, acho eu, cada um no seu estúdio, mas agora voltaremos. Imagina, Carlos Bonaparte está aí, confirmo. Não confirmo, pronto, adormeceu. Agora, imagina Carlos Bonaparte, sobre quem é que vou falar neste regresso ao programa? Da Cristina Ferreira. Oh! Porque ontem à noite, involuntariamente e impacientemente quase, cruzei-me com a entrevista que ela estava a conceder, gratuitamente até, acho eu, para a sua nova estação televisiva, sua, que não é dela ainda, a SIC, a Sociedade Independente de Comunicação, e ela lá para o meio, eu não ouvi quase nada, porque estávamos no aniversário de uma jovem que fez 28 anos, ao contrário, e lá para o meio da confusão deu para perceber uma coisa que serve para eu dar um introito, um curto introito a esta música que se segue, porque o Rodrigues de Carvalho, que eu estava a entrevistar, perguntou se ela acha que a televisão, como muitos vaticinam, a televisão generalista está quase com os dias contados, porque a pessoa cada vez mais escolhe os seus conteúdos, cada vez mais tem possibilidades também para escolher o que lhe apetece ver, quando lhe apetece ver e como lhe apetece ver. Ela pegou no exemplo do... Não acredita nisso. Ela pegou no exemplo do papel. Há anos que o papel já está acabado, que jornais, as vendas são zero ou perto disso. E a verdade é que, sendo 5 mil ou 100 mil por dia, há edições em papel que se continuam a vender. Tal como quando eu vou a uma loja música, podem não ser muitos, mas há CDs. E o Carlos Bonaparte ainda há pouco tempo falou sobre o gosto que é em ter os CDs connosco. E eu também falei quando escolhi aqui Jeff Buckley e Aleluia. Tinha, não sei se te lembras, Carlos, tínhamos o CD mesmo à nossa beira. E então eu vou pegar nesse exemplo porque o CD em que foi incluído originalmente esta música, que se chama The Guide, entre parênteses, Womat, lá está, 1994, aliás, acho que foi lançado poucos dias depois do single 7 Seconds, eu tenho esse CD oferecido, porque lá está, há gente, muita, acho que é um crime para a humanidade musical, mas há muita gente que se anda a desfazer de CDs, já não quer CDs, e muitos, e temos aqui uma, neste estudo, uma coleção deles, e um deles é o Yusuf Nudur, The Guide Woman, e eu tenho um gosto em ter o CD aqui comigo, em ter o gosto de vez em quando, com este ou, e outros, que certamente vou referi-los mais à frente, vou mencionar para outras escolhas noutros programas, noutras emissões, em colocar na aparelhagem que tenho aqui, vou no carro, e não, bocado, sem querer até falei nisso, tenho lá 6 leitores de CDs incluído, nem sequer sabia quando comprei o carro, posso ter lá 6 CDs, aliás, um dos CDs que está no carro neste momento é do Yusuf Nudur, e dá gosto. não sou um fã, não sou um adepto do CD em si. Tal como dissemos há um bocado, 407 Seconds, não há assim uma música que fique no ouvido, quer deste CD, quer dos outros, do Insurador. Mas é um gosto estar a... Acaba sempre por ser um conhecimento, uma descoberta, às vezes uma recordação. Ah, esta música é deste CD e tal. E por esse gosto, por este ode aos Compact Discs, que é o que quer dizer CD, Compact Disc, vamos então escutar a faixa seguinte deste disco compacto de Guide, Womat, e o Sonodur. Poder escolher qualquer uma, mas já que estou a responder ao 7 Seconds, vou responder com a música seguinte. E a música seguinte ao 7 Seconds, do mesmo CD, é o Sonodur a perguntar ou a dizer How you are? Entre parênteses, no melé. Melé é bonito. O quase bom na parte adormeceu ou está aí? Não, deve estar. Estou aqui. Está aí. Aqui. Pronto, e nesta... Isto é claramente uma referência ao Youssou N'Dour. Um homem vindo do Senegal e conseguiu o sucesso, nem que se fosse só com este single, sucesso internacional, mas também um ativista, um político. E é o gosto pelos CDs e por eu ter... Eu tenho mais CDs agora do que quando se comprava CDs. Curioso, Carlos Bonaparte. E o Youssou N'Dour... É verdade. Eu tenho... Já agora tenho... Esta música é muito engraçada. Mas eu gosto mais da música número 2. A 2 é Old Man Gorgi. Gorgi. É muito gira esta música. E tem até alguns... É uma música tipicamente africana, mas com alto style. Né? E a primeira até é mais assim mesmo do Senegal, pelo menos parece. É, não sei identificar a música. Pelo estilo da música... parece assim, uma música mais típica senegalesa. Gosto muito deste CD, por acaso, este Guide Womat. E para não só isso, eu não sei se reparaste, já ouviste o CD, diz? The Guide, isso. Eu não sei se já reparaste na qualidade do CD. Qualidade do som mesmo. Para mim é fantástico. Atento. Para mim é fantástico. O CD está muito bem... engendrado. Arranjado. Basicamente é isso. Eu acho que isso tinha a ver porque na altura... O analógico ainda era passado para digital e não o inverso, quase, digamos assim. Agora os vinis, isto não foi gravado em vinil originalmente. Foi gravado em vinil e CD. Mas ainda se utilizava a gravação analógica para... Quer dizer, aquilo que eu sei em todas as músicas. Mas a maior parte das músicas, acho que a única que não foi gravada, porque foi gravada no estúdio, Corona Cherry, de resto todas as músicas foram gravadas em analógico. E eu digo isto porque se nota muito até a diferença do áudio, a diferença das músicas. Nota-se muito a diferença do áudio, da profundidade do áudio entre as outras músicas e esta. Mas enfim, é um grande trabalho, sem dúvida. É do CD The Guide Womat e o Youssou N'Dour, a faixa número 6, já que a 5 era o 7 Seconds com a Nana Cherry. E o Youssou N'Dour interpreta How You Are, No Melé. Baby freedom, Africa. I don't wanna see you fade away, Africa. Estamos de volta, ouvintes, para dar então seguimento a esta edição, para ouvirmos a outra música que realmente interessa. Exatamente. Espero que saibas qual é, esqueci-me de dizer em off, Mas sei, sei. Do Sardé. Eu sei, a canção da Cigarra e da Formiga, a lenda, não é? Da Cigarra e da Formiga. Deixa-me ver se é aqui a lenda ou a canção. Agora vou perguntar, agora fez-me aqui o título da música, também mas é... Ah, está aqui. A lição, nem a lenda, nem a... Está certo. Lenda canção. Tem mais a ver com lendas, não tem tudo a ver. Mas... A lição da Cigarra da Formiga. Bom, o Nuno estava a falar uma coisa muito curiosa, que é a questão de ter mais CDs do que agora, do que na altura em que os CDs se compravam, digamos assim, novos, por assim dizer. Eu tenho tido a oportunidade de vez em quando comprar CDs em segunda mão, que no fundo são originais, só que são muito mais baratos. Mas mesmo muito mais baratos. E tudo de forma legal, sei que são CDs de facto originais. Bom, e então dá-se aqui o caso de que... eu acho que um dia gostar muito de ir comigo à loja. Um dia vou ver se tens um tempo aí comigo à loja onde eu costumo comprar os CDs para depois dar aqui mais músicas não são. Mas isto para dizer que eu tenho adquirido bastante CDs, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, só que antes, às vezes lá vai um ou outro novo, mas não costumo ter essa oportunidade. Então costumo trazer assim destes mais antigos. E atenção que há uns tempos vi lá um CD de 2014. É antigo. 2017 já seria antigo. As pessoas estão a comprar CDs e a despachá-los a uma velocidade. E eu agradeço, claro, porque eu trouxe a CD. Mas dos 5 Seconds of Summer. Uhum. Mas enfim, bom. Isto para dizer então que às vezes nós ouvimos músicas que simplesmente não faziam parte, ou melhor, não é não faziam parte do CD, não são singles. E portanto, aqui há uma coisa que agora está a perder-se muito, não é? Porque uma música sai e é logo posta nas plataformas digitais. E como os CDs estão em vias de extinção, e a tendência é que... Eu não digo que acabem, porque para todos os efeitos os vinis estão aí em forma outra vez. E, mas se calhar adaptar-se um bocadinho, ter menos músicas e tal. Pronto, e então, se bem que, atenção, há uma coisa que eu acho que acontece, que é, perdeu-se a ideia de CD, mas não se perdeu a ideia de álbum. Concordas, Nuno? Não entendo o que queres dizer. Ou seja, perdeu-se a ideia do físico, do CD físico, mas mantém-se a ideia do conjunto de 10 ou 11 músicas. Ah, sim. Isso continua a ficar em formato digital, um download digital, mas continua a ficar para fora. Os álbuns. Pronto. Eu acho uma coisa muito engraçada. Porque é que nós, quando compramos as músicas nestas plataformas, tipo iTunes e Spotify, já que as compramos, porque é que elas não vêm na melhor qualidade possível? E não bem? Depende. Depende. Não. Vem em MP3 320. Não vem em WAV com 192 mil Hz por segundo, nem... Ora, pensam lá. Eu, por exemplo, dou o exemplo do telemóvel que uso. Se vier um ficheiro que não seja em MP3, não consigo ouvir. Tens aí uma resposta. Percebo. Mas devia haver a opção da pessoa, se quisesse, poder escolher outro formato. Porque está a comprar, tem esse direito, não é? Sim, mas aí a pessoa chegava lá e não sabia que formato é que havia de ser, mas com o tempo aprendi. Sim, mas isso é normal. MP3, não é? Só que isso não acontece. Isso não acontece. E até só que eles ganham bastante dinheiro para ter isso. Isto para dizer, eu tenho tido a oportunidade de ouvir vários CDs, até às vezes coloco aqui no leitor de CDs mesmo, um CD e vou ouvir de princípio ao fim, vou descobrir. Há músicas que eu, me parecem desinteressantes, mas eu vou ouvindo na mesma pelo gosto de descobrir. E depois tenho a vantagem, é que eu não preciso de ter o computador ligado para ter um álbum aqui a tocar. Pico o CD e pronto. Bom, mas... E um desses CDs que eu adquiri em segunda mão e que acho fantástico é de onde é SRB e que se chama Mundo de Cartão. Não sei se já te disseram que este CD vem mesmo numa capa de cartão. Disseram-te isso ou não? Não, mas lembro-me falarmos nesse álbum na primeira temporada dos Corpos Boas por Eu. Pronto, mas também que não te disseram porque se dissessem estavam a mentir, mas numa capa de plástico normal. Pronto, por isso ainda bem que é bom que as pessoas não te mintam. E agora é que mandava uma mensagem para cá. Não, não, que eu tenho uma edição especial com uma caixa de cartão. Uma deluxe. Uma deluxe. Bom, e há aqui uma música, que é a música número 5, que eu acho muito interessante. Aliás, eu nunca tinha visto a história da cigarra. Nós conhecemos, todos nós passamos pela infância e que temos ainda a memória disso, conhecemos a história da cigarra da formiga. Basicamente a cigarra sempre a cantar, a formiga sempre a trabalhar, e depois a cigarra coitadinha no inverno, não tinha nada para comer, e a formiga tinha tudo. O que aqui nos conta a música do André Sardé é exatamente o contrário. É a cigarra sempre a cantar, feliz da vida. Ok, quando chega a altura do tempo mais fresco, lá vai tendo alguma ajuda e tal, mas também dá os seus concertos, né? Ganha a cantar. E anda ali feliz da vida e a formiga sabe trabalhar, carreira assim, carreira mais. Morre, acabou-se. E a cigarra ali a viver feliz da vida. E isto, eu não fico para os animais, eu transponho isto para as pessoas. Porque nós hoje em dia temos esta questão de ai, a alimentação tem que ser ABCD, XPTO, porque senão sofremos disto. E se não for as maçãs verdes, sofremos daquilo. E se não for o limão, será aquilo. E se não for um iogurte com as sementes de chia, é para evitar não sei o quê. E esquece-se de uma coisa que eu acho fundamental, que é viver, descontrair, não estressar tanto. Não sei, esta semana saiu uma coisa muito engraçada, saiu uma estatística engraçada que não tem piada nenhuma, porque depois não são eles que pagam, somos todos nós. Saiu uma, digamos que os bancos já emprestaram este ano 1.500 milhões de euros e 900 e tal milhões de euros são para o crédito ao consumo, que é diferente do crédito à habitação. Ou seja, estamos a voltar ao mesmo. Mas é que nem é... Ou seja, nem fazem como a cigarra, nem fazem como a formiga. Porque a cigarra vivia com o pouco que tinha. A formiga vivia pouco com o muito que tinha. E há pessoas que vivem muito com o nada que têm. Que é uma coisa que eu confesso que não consigo perceber. Tipo, eu tenho muito, mas não é meu. E tenho que pagar tudo ao banco. E faz-me alguma confusão. Não se consegue chegar aqui. Porquê? E depois é o stress para pagar as contas. Depois tem que trabalhar para pagar as contas. Não há uma... Para pagar as contas não é as contas normais da casa. Não sei se consegues perceber. Pagar as contas dos empréstimos. Mas é aquela coisa tradicional do empréstimo para pagar os outros empréstimos, etc. Mas isto para dizer que... eu gosto desta forma de ver a vida. Aliás, este álbum é muito interessante porque ele tem até várias músicas que começam com crianças ou tem crianças no meio e é um álbum muito giro, não, mas ao mesmo tempo que é, digamos, infantil, não é infantil. Está bem, ok. Gosto de Tico-me daqui até à lua, gosto de Tico-me da lua até aqui, também é infantil de facto, porque é uma rima extremamente básica e sem sentido nenhum. Mas é engraçada, pronto. Agora fizeste-me lembrar os casamentos de Santo António deste ano, que eu também fui obrigado a ver. Estava num espaço em que não era a minha casa. E o noivo virou-se para a noiva e o voto de... Não é juramento, se calhar é juramento que se diz. Pronto, mas os votos que ele disse a ela foi gosto de ti, desde aqui até à lua. Gosto de ti, desde a lua até aqui. Gosto de ti simplesmente porque gosto e é tão bom viver assim. E ela, ai, ai, que surpresa. Está bem. Isto em pleno casamento de Santo António, ser transmitido em direto para a RTP para milhões de pessoas. E o André Sardem não pediu direitos de autor para essa reprodução? Se calhar é irmão dele, ou assim. E então, é isto. Esta música, como disse, é a faixa número 5. Não tem nada a ver com singles, mas tem muito a ver com o resto do álbum. Ou seja, quem gostar, quem eventualmente comprar aquele álbum, vai gostar daquelas duas ou três musiquinhas que já conhece. E do resto. Porque realmente é um álbum que tem... É uma sonoridade muito única. É um... Não sei descrever. Mas eu gosto. Eu gostei deste álbum, gostei desta mensagem. E há um pouco falei na década de 2000, não é? Este álbum, não sei exatamente o ano agora, mas é da década de 2000. Acho que é para aí 2008, o que é que é? Vou já ver. É 2008, estava aqui a confirmar aqui no próprio CV, é 2008. Ou seja, também se faziam coisas boas naquela altura. O que eu não acredito é que as pessoas têm, é que os adolescentes tenham como referência, os adolescentes ou os jovens adultos, tenham como referência André Sardé, e se calhar até têm. Antes tem André Sardé como referência. Para terminar, lembro-me de uma entrevista que ele deu ao Sol Música quando ainda era um absoluto desconhecido, quer dizer, a gente conhecia com o Azul Infinito ou Azul do Céu, como se chama a música, acho que é Azul Infinito, mas tirando isso não era o artista que é hoje. Essa música não deu certo em 96 e nós precisamos de esperar, sei lá, para aí 7 anos ou 8 para termos o próximo sucesso. Sim. Só lembrar, a Shakira também apareceu no Herman Sick quando ainda ninguém sabiam lá quem era a Shakira, a não ser na América do Sul, ou alguns países. E depois, despontam. Sim, e é verdade. E recordam-se esses tesouros tão visíveis. É isso. Isso é verdade. Assim iremos. Pronto. André Sardé com... A lição da cigarra e da formiga. Ouçam com atenção. A cigarra e a formiga formavam um belo par. Era o rock e a amiga, vizinhas do meu pomar. A formiga com afinco carreirava no carreiro, desde as 9 até às 5 no vai-vem do formigueiro. A cigarra era uma artista, cantava canções ligeiras num cabaré de revista, debaixo das laranjeiras. Às vezes não tinha pão e tinha que o inventar. Vendia a sua canção a quem quisesse comprar. Mas um dia a formiga morreu, não sabem de quê. Uns dizem que foi fadiga, outros debaixo de um pé. E deixou dinheiro a prazo a render para ninguém. Ouro fechado à chave no fundo de um armazém. E continuou a cigarra sempre pobre e falida, acompanhada à guitarra a cantar feliz da vida. Ouçam na meio da tarde, alto vai seu recital. Não tem anjo que aguarde, nem sequer caixa mutual. A cigarra era uma artista, cantava canções ligeiras num cabaré de revista, debaixo das laranjeiras. Às vezes não tinha pão e tinha que o inventar. Vendia a sua canção a quem quisesse comprar. Mas um dia a formiga morreu, não sabem de quê. Uns dizem que foi fadiga, outros debaixo de um pé. E deixou dinheiro a prazo a render para ninguém. Ouro fechado à chave no fundo de um armazém. era uma artista, cantava canções ligeiras num cabaré de revista, debaixo das laranjeiras. Às vezes não tinha pão e tinha que o inventar. Vendia a sua canção a quem quisesse comprar. Mas um dia a formiga morreu, não sabem de quê. Uns dizem que foi fadiga, outros debaixo de um pé. E deixou dinheiro a prazo a render para ninguém. Ouro fechado à chave no fundo de um armazém. Oh formiga sem prazer, tirem a vossa lição. Pesem bem, deve haver, e eu sou mais o coração. Quando ouvi Mal Começou, aqueles tiqui tiqui, faz um bro, canta, canta, minha gente. Deixe-me só que não vou escolher essa, porque o resto não tem nada a ver. Tem a ver, sim, com um facto único, até agora, e se calhar único, será único até o meu falecimento, que foi nos meus tempos. E atrás, ao liderar um grupo, foi pedido ao grupo em si, não exclusivamente a mim, mas foi pedido uma versão da Pipi das Meias Altas. E eu liderei essa versão. Foi a única vez até agora que fiz a versão de uma peça. Realmente há dois factos inéditos, únicos, e calculo que vão ser únicos até ao fim, que são eu fazer uma versão de uma peça de teatro que já existe. Não é coisa que eu percebo. Se crio uma peça de teatro, é para criar, não para... Percebo quem faz adaptações, mas eu não. Crio peças de teatro, mas essa pipi foi um pedido que nós acedemos e surgiu há mais de 10 anos. E o segundo facto inédito foi eu ter criado, não um musical, não é digno desse nome, mas na verdade praticamente todas as músicas que entraram nessa peça, nessa versão da peça, foram músicas criadas por mim, se calhar, num dia. Porque muito é dó, fá, sol, ou mi menor, um lá menor, mi. Quem entende música está a entender as músicas básicas, mas pronto, para o que era, estava bom e estava bem audível. Ora, e esta música faz-me lembrar uma delas, as personagens da BP, uma delas, ou duas delas, já nem sei se entravam as duas ou não, eram duas polícias, chamado Kling e Klang. Que já nem sei se estava no original ou se fui eu que misturei para lá, mas acho que estavam na versão original. E esta música faz mais essa criação minha. Os polícias de cada cidade somos nós. Não há quem enganar, não há quem dar. Clicando ao seu dispor. É só pedir, por favor, para proteger, não há melhor. Cringa ganga ao seu dispor. Ainda bem que era mais bem cantado que isto na peça. E tenho a curiosidade de... Quando, acho que nesta semana, na semana passada me aconteceu, quando há numa conversa rotineira, e é uma coisa em que eu não tenho dúvidas, ou quero dizer, é mesmo aquilo, sai-me, não há que enganar, e depois continuo a cantar o resto da música, não há que enganar, porque a parte inicial da letra da música tem esta parte de não há que enganar, não há que enganar. Infelizmente vão ouvir o Nuno a cantar a seguir, porque era a gravação que eu fazia para depois servir de base e para estudo para quem a ia interpretar, duas raparigas. Que pronto, foi o Nuno que criou música e letra, talvez em 10 minutos, as duas coisas juntas, ou num quarto de hora. A música chama-se Kling e Klang. É também claramente música mais infantil. Não tem o recado, o conteúdo, o trabalho literário que tem a música do Sardé. Mas em estilo musical foi quase instantâneo. Fez-me lembrar esta criação, desta versão da Pipi das Meias Altas. Compreendido, Carlos Bonaparte? Compreendido. Pronto. Numa emissão, já agora ainda não sabes, a emissão de 18 de setembro de 2018, a quinta emissão da segunda temporada das Escolhas do Escolho Eu, começamos hoje com... Zezé de Camargo e Luciano, é o amor. Depois Bruno e Marrone, Dormi na Praça. É o Brown e Marrom. Depois a música de Wilson Dor com a Cherry, 7 Seconds. Esse teu tens de treinar esse Wilson Dor. Ora, faz favor de dizer. Wilson Dor. Está melhorzinho o Kerkshot. Depois o. Como, Lurunjos ou burunjos. Pronto. Exatamente, foi o que eu disse. Ora, o próprio Yusunador com ao Yuar, o Lele de Prince of Interest. Depois. Depois, André Sardé com a música A Lição de Cigarro Rei da Formiga. E vamos fechar com uma música da Bibi das Meias Altas, versão minha. E o próprio Nuno a interpretar Kling e Klang. E voltaremos na próxima emissão, com certeza, certamente e perfeitamente. Não é verdade, Carlos Bonaparte? Tens de ser que sim. Ai, não que não. Polícias cada cidade, somos nós, não há que enganar. Os mestres da velocidade, ouvimos uma voz, vamos logo alguém salvar, vamos logo alguém salvar. Agentes da autoridade, somos nós, não há que enganar, não há que enganar. Metemos medo a toda a cidade, quando as pessoas se sentem sós, corremos logo para as ajudar. Kling Kling ao seu dispor, é só pedir por favor, para proteger não há melhor. Kling Kling ao seu dispor, Kling Kling ao seu dispor, é só pedir por favor, para proteger não há melhor. Kling Kling ao seu dispor. Ora iremos lá então, iremos resolver esse tal dilema. Analisamos a situação, já descobrimos qual é o problema. Mas duvido que algum de vocês me consiga apanhar. Seriam precisos mais 3 e mesmo assim conseguiria escapar. Kling Kling ao seu dispor, é só pedir por favor, para proteger não há melhor. Kling Kling ao seu dispor. Kling Kling ao seu dispor, é só pedir por favor, para proteger não há melhor. Kling Kling ao seu dispor, Kling Kling ao seu dispor, é só pedir por favor, para proteger não há melhor. Kling Kling ao seu dispor.